Eletrostática, porções multifacetadas do espectro sonoro. Um podcast de Ricardo Carvalho. Finalmente, a mais uma emissão do podcast Eletrostática. Hoje, para além da apresentação de alguns discos novos, casos de James Blackshaw ou Sir Richard Bishop, optamos por intercalar algumas das músicas que vamos ouvir por aqui com excertos de sons de campo, entretanto registados ao longo destas últimas semanas. No entanto, no início vamos regressar a um disco que já tocou por aqui. Vamos voltar à parceria entre Christian Fenech e Ryuichi Sakamoto. Desta feita, o destaque vai para Glow. Sejam muito bem-vindos. Thank you. Thank you. concentrar. No alinhamento desta edição de Eletrostática, ficou por aqui a parceria entre Christian Fenech e Ryuichi Sakamoto, ainda os Death Center, Ellis Island Sound, um excerto de Garden of Brokenness, de William Basinski, nova passagem para os Yellow Six, o destaque para o novo álbum de Sir Richard Bishop, While My Guitar Violently Bleeds, o tema por aqui a passar, Sam Shama, novo álbum também para James Blackshaw, depois de O True Believers de 2005, agora o regresso neste ano com The Cloud of the Unknowing. Para o fim desta emissão ficamos com Os Dedos Divinos de Derek Bailey, álbum de 2002, Ballads, e por aqui, Body and Soul.